7 vento 100 graus, 1 centena com 12 nós. Solo Foz 42, a estação a livre de frequência. Salvador, muito bom. Boa tarde, 362-13. A 362-13, informação papai, Justino 01, pronto para cópia. Da escuta, prossiga. Autorizado Galeão, nível 360, recorda a 0, primeira curva direita, pessoa da Tael. Leda, após Leda Bridge, onde recebe tanto o Bruno 0, após utilizar conforme rota. Controle plano 1, 19.8, transponde 5030, o Chinel 6213. Passo final. 2154, aguarde autorização de pouso, número 090 graus, 129, ajuste no 01. E aguardando autorização, 3154. Ok, confirmando o tráfego já avistado, tem autorizado de pouso. Livre posto, 3154. Chega 203, contingimento crédito, controle para pushback, acionamento. Contar para o segurança. Paulo Salvador, voo 1333 para pushback, acionamento na posição de número 3. Voo 366, desejado, pushback, acionamento, sem para o ataque. Chamar para o ataque, autorizado, 1333. Quilo Romeo Oscar, informação papai, 2901, pronto para 4. Autorizado, Moura São Paulo, 1010. Decorda 17, primeira curva direita, segunda curva do Axé, controle 1998, transpone 0153, que dorme lógico. Sente, torre 1128, para treinamento tático, ajuste no 01. Romesca, boa, autorizado adicionamento, reporte para o táxi. autorizado para seguir o táxi, reporte para o ingresso da pista no 7, com o Bélgica. 69 a bordo, 3 horas de autonomia até no Galeão. Charlie. Voão 333 da táxi da Índia, Alfa, ponto tiver do 012, 1-1-2, ajuste no 09. Índia, Alfa, ponto 026, ajuste 011 agora, voão 633, graças a Monte. Agora Salvador, está 3154. Voão 3154, exato, Alfa, chamando de Juliante. O meu Oscar autorizado de ingresso é para aquele lado, pronto para ver qual é. Salvador, Bono 333, quanto zero, dá 0, pronto. Bono 33, autorizado, alinhado de decolar, pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-2 marcha. Alinhado de decolar, pista 1-0, 333. Autorizado, reposte para o táxi. Salvador é o 3144, muito boa tarde. Boa tarde, 3144, complete aproximação, aguarde informação de pista livre. Vento 120 graus, 12 nós, ajuste 109. Boa tarde, ó. Então, 09. Autorizado o táxi, reporte para ingresso na pista 17. Qual o número de pessoas a bordo? 057. Autorizado, CAN 3193, no portão 01, no chão para o táxi. Pista livre autorizado, pouso, vento 120 graus, 12 nós. Ele pouso, 3144. Uno 333, decola 50, controle 19.8, 198. 198, no 333. Charlie Serra, mantenha a posição, aguarde para o ingresso, pista 35. E vamos lá, professor, fique atento à passagem da aeronave Airbus ATAM. Final, pista 10, mesmo irá cruzar o estão no 7, quando for autorizado a decolar de vento 120 graus, 12 nós. Quilômetro meu. Autorizado, chega 2-3, 2-5, reporte para ataque. Autorizado, chega 2-3. Lógico que eu passo a golpe, informação papai, ajuste no 09, confirme a radial ideal de saída. Gente, aguarde para a costa. Falou 5-1, livrar direito no 2-1, décimo 9. Ah, livrar 2-1. Entrada da colagem, vento 120 graus, 12 nós. Solo, voa 3144. 3144, Isadora, chamante da Juliette. Alfa, entra Juliette. Tchau, tchau, Serra, autorizado, ingresso, pista 35, aporte alinhado, pronto para a decolagem. Filão na África, decola 5-3, controle 1-9, decimal 8. 9-8, obrigado. Afirmo, via pista. Reporte alinhado, pronto para decolar. Quer que dê outra informação, rapaz? Eu estou no 01, baixo para a cota. Acho que apagou o som para a cota. Já apagou o autorizado em tabeirada, nível de voo 045, decolada 17, primeira curva direita, sem corredor axé, controle para nenhum, 19, última 8, transponde. Quase não tinha para a cópia transponder, eu acho que apagou. Campo Juliette, trem, eu não mais forte. Certo, trem baixo travado. Xenemia 3261, uma boa tarde, tem autorizado pouso pista no zero, vento uma centena 1-2 nós, ajuste 1-0 no nono. 7, meio pouso, dá 1-0, Xenemia 6-3-2. Ativa 3, 4-4. 7, com segurança autorizada, ingresso participar, portão 07. 07, 4-4. Acho que apagou um pouco minha distância do destino. Gente, o autorizado de tabeirada 045, decola 7, sendo cor do axé, controle 1198, transponder 5075. Charlie Serra, fica atento à passagem do aeronave Fokker sem do Oxené na final da 1-0, o mesmo irá cruzar o eixo da 35. Atenta à esteira turbulência após a passagem autorizada da decolagem. Vento uma centena, 1-2 nós. Charlie Serra. Capitã 3193, está com 153 a bordo, 4 horas de autonomia, acelerando com. Autorizado, Santa Isuna 3, táxi via Índia, Alfa, ponto espera, torre 1, 1, edição Medusa, ajuste no 0, no 1. Índia, Alfa, ponto espera 1, 8, decimal 6 a 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 3, 1, 9. Gente, hoje temos a 23, fez ataque via Índia, Alfa, ponto espera 2, 1, 1, 2, 8, 9, 6, 2, ajuste no 0, 9. Mike, é que dá o som para a quadra? Mike, é que dá autorizado plataforma Nati, ou no meu pés, decola na zona 7, primeira curva direita, sendo corredor axé, controle do trame 1, 1, 9, 8, acione 0, 1, 2, 5, confirmando. É do nível 500 pés, ok? 500 pés. Pátio. Sente o marcar com dados para instalamento táxi, a torre 1, 1, 2, 1, 2, ajuste no 0, 9. Adicionamento, reporte para o táxi, Mike Echo Delta. Guiné 6326 no solo 57, ao livrando agora, chama 21 nesse manobra. Então, solo 219-6326. Solo, boa tarde, Oxenair 6326, livrou na época. Oxenair 6326, obrigado, Alfa, chamando seu Juliette. Alfa, Tango Zulu. Estava a reportar 3 milhas. Charles Charles Serra, decolado ao 57, curva esquerda na proa 320, chama o controle 19.8. Só para o ponto espera da 10, tá? 3193. Além decolar sem parada? Afirmativo. Autorizado ingresso decolar sem parada, vento 1 centena 109, tá? 3193. Paciente, livre a linha de decolar imediato, tá? 3193. Em 2000, utilizado ingresso para a pistão via Juliette, portão 01. Ingresso de Juliette, tem zero, complete aproximação e formulei pista livre, Airbus iniciando a corrida de decolagem. Pode ser. Oxenair 6213, após a passagem do Carajá na curva final pistão 0, ali mantém. Carajá, de 3 milhas agora, o Juliette estamos no. Vento 120 graus, 129, ajuste 1011, pista livre autorizado por Juliette Tango Zulu. Autorizado por Tango Zulu. Tá 3193, decola 1800, controle 119, décimo 8. 198, tá 3193. Autorizado, reposte pelo táxi. Juliette Tango Zulu no solo 01, na livrar direito no 21 no décimo 9. Autorizado o táxi, reporte para ingresso decolagem, pista no 7, Mike Echo Delta. Juliette Tango Zulu, confirma o táxi. Thank you. Mike Echo Delta, autorizado, ingresso de decolagem, pista 17, vento 190 graus, 129, Mike Echo Delta. Chanel 6213 decola 03, controle 119-8. 119-8, Chanel 6213. Center. Se você anima com o fim do pátio, você conta o peixe que decora? Tente, informação papai, ajuste no 09 ou baixo da cota. Hack Delta, fala do solo 04, controle 19-8. Decolada ao 04, controle 19-8. 198, vem pra cá. Papa Alfa, formação Papa, ajuste no 01, na linguagem número 2-4. Papagolf, prosseguiu. Lima autorizado Ituberá, nível de voo 100, a decolada 17, primeira curva direita, saída Arbor. Após Arbor, DCT, controle do treino 119-8, transponder 5047, que o Lima. Charlie 1, estou confirmando, 5047, a transponder. Lucia Lima, 07 a bordo, pátio 5, para acionamento e táxi, estou aí, 1 no 1, 2, 1, 6, 2, ajuste no 09. Baixa da barra alfa, pronto para a copa? Yes, pista aberta. Boa tarde, gol no 648, que é autorizado por pista no 0, vento uma centena, 1 no 2, 9, ajuste no 09. V1, autorizado por na 10, gol no 648. Relacionamento, reporte para o táxi aqui no Serra Lima. Baixo para alta, confirme 500 pés ou 1000 pés? Para o comprimento, está de volta? Está voltando novamente pessoas a bordo e o pátio? Caixa da balsa para o acionamento pátio, estou em 1, 1, 2, 1, 2, ajuste no 09. Usado ingresso, pista no 7, aposta alinhado, ponto para decolar, Jorge Papa Golf. Autorizado adicionamento no patinho, reporte para o táxi. Aqui no Serra Lima, autorizado o táxi, reporte para ingresso na pista 17. Obrigado, já estamos em reporte da Lima.